otário! Olha-se no espelho! Ah, não vejo nada! Veja o seu reflexo! Ah, o quê? Você está feio! Feio? Eu? Tipo... só o pó! Lembre-se de quando manda pra mente e sente que sente a sua destruição. Oh, não! Pois desde então você está no mundo da lua. Muita loucura, cavando a sua sepultura. Várias idas e volta, sei lá o que poderá acontecer desta vez com você. Ei cara, façanha dessas influências, camaradas maliciosos. A não ser que você queira ser mais um embalo, um dependente drogado, prejudicado a por si mesmo, a pelas suas atitudes, mandando pra mim, sentindo com tudo a sua destruição. Acorda pro mundo, vacilão. Acende que sente a sua destruição. Próxima vez é um papelote, várias carreiras. Sua tendência é curtir, se destruir. Sua cabeça está pra lá de passado. Se tornou um verdadeiro viciado. A sua vida é um caos, você entrou em decadência. Irmandade de fé, já não há não tem. Seus verdadeiros amigos são os que os destrói. Sua cabeça gira em torno de novas experiências. Daqui que pipa pra mente, nova loucura. Eu quero mais, estou instigado, vou curtir. Sou um dependente sim, e daí? Nas sequências, consequências brutais, confusões com o seu. Olhos arregalados, pescoço todo virado pro lado. A sua língua enrolada, pois estava drogado. Entrou em overdose então. Mundo da lua, ele está no mundo da lua. Muita loucura, cavando a sua sepultura. Mundo da lua, ele está no mundo da lua. Muita loucura, cavando a sua sepultura. Seu passado atrapalhado, presente atordoado. Um futuro mal visado e julgado por pessoas que lhe julgam de outra maneira. Todos atentos a tudo, a qualquer coisa. Você não deixa de ser a grande preocupação. O grande problema de todos aqueles que o cercam. Vira e mexe, volta tudo novamente. Simplesmente um adolescente doente. Office boy da malandragem, como é chamado. Arrisca a vida na mira de bandidos, polícia. Mas fingindo que está numa boa, o coitado foi preso com um flagrante no bolso. Ainda primário, foi solto de repente, mas deu com a língua nos dentes e vai rodar à toa. Muitos já estão na sua captura. Vacilão, vai viajar de verdade pro mundo da lua. Muita loucura, cavou a sua sepultura. Agora está pensando em uma estratégia. Um jeito fácil e bem bolado de como sair dessa. Ahá, a hack boom. Estratégia cumprida, acabe logo com eles antes que arranquem sua vida. Mundo da lua, ele está no mundo da lua. Muita loucura, cavou a sua sepultura. Mundo da lua, ele está no mundo da lua. Muita loucura, cavou a sua sepultura. Prometido. Com a corda no pescoço, para acabar com a sua fissura, vale qualquer esforço. Sua instiga só deixa você inquieto. Mete em outros pensamentos maléficos. Fazer radio pra buscar o bagulho, uma opção. Encaminhando outros malucos para a perdição. Meu irmão, você não está satisfeito. Anda fazendo a cabeça dos outros, já que a sua você não tem mais. Sua mente pequena queimando por dentro. Queima, queima! Não sei se você será perdoado, perdoado. Você será perdoado. Mundo da lua, ela está no mundo da lua. Muita loucura, cavando a sua sepultura. Mundo da lua, ela está no mundo da lua. Muita loucura, cavando a sua sepultura. Mundo da lua, ela está no mundo da lua. Muita loucura, cavando a sua sepultura.